navegando em ilusões, certeza e contradições. 011 SP entre vermes e leões, descarregando o sentimento faz com que a mente liberta. Em cada linha escrita é um pedaço do poeta. Na terra dos coração de pedra, no mar cinzento da cidade, onde a maioria dos sorrisos são falsos, onde demonstrar amor se tornou raro. Já pensei em me jogar, mas desisti. Nunca foi minha primeira opção. Firmo meus pés no chão, na fé tô na missão. Na corrida da vida eu mantenho a lapidação. Eu fui da sua oeste, norte, centro e leste, levando a mensagem positiva, incentivo pros moleque. O futuro eu não sei, o passado tá na memória. Hoje vivo o presente até chegar a minha hora. Muita fé na trajetória, guerreiro na Babilão. Quem não pode errar sou eu. Tamo no foco do progresso. Prosperidade aos meus, aos seus. Estrategista da vida é faiabum nos perrecos. Quem não pode errar sou eu. Tamo no foco do progresso. Prosperidade aos meus, aos seus. Estrategista da vida é faiabum nos perrecos. Meu nome não tava na lista, fiquei do lado de fora. Golpe de vista, dois pés na porta. Deixa os kits da firma, um drink pra outra hora. O convite do baile, com dedicatória. Expandi a visão, guerra espiritual. Campo de concentração, equilíbrio mental. Desvendei o motivo, conheci as razões. Ser melhor todo dia pra alcançar multidões. Exercício diário, cada vez mais fundo. Teu contexto é vazio, muda de assunto. É que eu não posso não, é que eu não quero. Não fecho com errado, tô certa, tá certo. Eu até tentei, eu cheguei a falar. Ninguém tem razão e todo mundo briga. Eu só queria o cash, tudo calculado. E pra lembrar, bongô, quem não é visto não é lembrar. Quem não pode errar sou eu. Tamo no foco do progresso. Prosperidade aos meus, aos seus. Estrategista da vida é faiabum nos perrecos. Quem não pode errar sou eu. Tamo no foco do progresso. Prosperidade aos meus, aos seus. Estrategista da vida é faiabum nos perrecos.